sua voz que me invade vem sem dó, dizendo que quer conversar comigo. Considera que eu sou o seu melhor amigo. Fico muito triste, pois agora sei, sinto algo bem mais forte e eu me apaixonei. Vivo a indecisão de um grande impasse, se devo prosseguir em meu disfarce ou se devo logo confessar toda a verdade. Eu sem hesitar iria pedir que ela me olhasse como eu a vejo e correspondesse aos meus desejos de lhe dar um longo abraço, beijo, carinho. Por que tem de ser tão distante o caminho? Sei que a qualquer momento não vou resistir. Quero me entregar, mas não me iludir. Prefiro sonhar que a tenho de verdade do que perdê-la totalmente na realidade.